Capítulo 12. É preciso preparar o coração. A oração, com suas forças multiformes e de aspectos variados, ajuda a boca a pronunciar a verdade com plenitude e liberdade. Deve-se orar pelo pregador e o pregador faz-se com oração. Deve-se orar pela boca do pregador, a sua boca deve ser aberta e preenchida com oração. Uma boca santificada faz-se com oração, com muita oração. Uma boca intrépida faz-se com oração, muita oração. A igreja e o mundo, Deus e o céu, devem muito à boca de Paulo. A boca de Paulo deve seu poder à oração. Quão multiforme, ilimitável, valorosa e útil é a oração para o pregador de tantas maneiras diferentes, em tantas ocasiões, em todos os caminhos. Grande é seu valor, serve de apoio para o coração. A oração faz do pregador um pregador que prega com o coração. A oração põe o coração do pregador no sermão do pregador. A oração põe o sermão do pregador no coração do pregador. O coração faz o pregador. Grande é o coração dos grandes pregadores. Homens com o coração contaminado trazem benefícios em alguma medida, mas é coisa rara. O estranho ou aquele que só se interessa pelo dinheiro pode, em alguma situação, ajudar as ovelhas, mas é o bom pastor, com o coração de bom pastor, que abençoa a ovelha e cumpre plenamente as atribuições do pastor. Enfatizamos a preparação do sermão e perdemos de vista algo importante a ser preparado: o coração. Um coração preparado é bem melhor que um sermão preparado. Um coração preparado criará um sermão preparado. Incontáveis linhas já foram escritas definindo a mecânica e o sabor da preparação de um sermão, até que nos deixamos tomar pela ideia de que tal andaime é o edifício. Ensina-se o jovem pregador a pôr toda a sua energia na forma, no sabor e na beleza de seu sermão, como se fosse um produto mecânico e intelectual. Temos assim cultivado um gosto nocivo entre as pessoas e levantado um clamor pelo talento. Em lugar da graça, pela eloquência, em lugar da piedade e pela retórica, em lugar da revelação e pela reputação e brilhantismo, em lugar da santidade. Assim, perdemos o verdadeiro conceito da pregação. Perdemos o poder de pregar. Perdemos a convicção cáustica do pecado. Perdemos a experiência rica e o elevado caráter cristão. Perdemos a autoridade sobre a consciência e a vida, o resultado da pregação genuína. De nada adianta dizer que os pregadores estudam demais. Alguns não estudam nada, outros não estudam o suficiente. Inúmeros deles não estudam a maneira correta para se mostrarem obreiros aprovados por Deus. Mas o que muito nos falta não é a cultura da mente, mas a cultura do coração. Nosso defeito deprimente e revelador não é a falta de conhecimento, e sim a falta de santidade. Não que saibamos demais, e sim que não meditamos a respeito de Deus e de sua palavra. Pois não vigiamos, não jejuamos e não oramos o suficiente. O coração é o grande impedimento da nossa pregação. Palavras prenhes da verdade divina encontram passagens obstruídas em nosso coração, aprisionadas, desabam prematuramente e perdem o poder. Pode a ambição que persegue com luxúria o elogio e a posição pregar o evangelho daquele que não criou para si nenhuma reputação e assumiu a forma de um servo? Pode o orgulhoso, o presunçoso, o egoísta pregar o evangelho daquele que era manso e humilde? Pode o homem de temperamento ruim, o irascível, o egoísta, o difícil e o mundano pregar o sistema que fervilha de longanimidade, autonegação e ternura, que imperativamente exige o distanciamento da animosidade e a crucificação para o mundo? Pode o clérigo mercenário, sem coração ou negligente, pregar o evangelho que exige do pastor que dê a sua vida pelas ovelhas? Pode o homem cobiçoso, que conta salário e dinheiro, pregar o Evangelho até juntar os pedaços de seu coração e poder repetir no espírito de Cristo e Paulo as palavras de Wesley: conto como esterco e refugo, piso com meus pés, eu, não eu, mas a graça de Deus em mim. Estimo isso como a lama das ruas, não desejo, não busco. A revelação de Deus não precisa da luz do espírito humano, o lustro e o vigor da cultura humana, o brilhantismo do pensamento humano, a força do cérebro humano para enfeitá-la ou fazê-la executar. De fato, exige a simplicidade, a docilidade, a humildade e a fé do coração de uma criança. Foram a rendição e a subordinação do intelecto e do espírito humano às forças divinas e espirituais que fizeram de Paulo um apóstolo ímpar. Foi ele que deu a Wesley esse poder, o que estabeleceu firmemente seu trabalho árduo na história da humanidade. Isso deu a Loyola força para aprisionar as forças do catolicismo que batiam em retirada. Nossa grande necessidade é preparar o coração. Lutero tomou isto como axioma. Aquele que orou bem, estudou bem. Não estamos afirmando que os homens não devem pensar em usar o intelecto, mas emprega melhor o intelecto aquele que melhor cultiva o coração. Não estamos dizendo que os pregadores não devem ser estudiosos, mas estamos dizendo que o grande estudo deles deve ser a Bíblia. E estuda melhor a Bíblia aquele que guarda o coração com diligência. Não estamos afirmando que o pregador não deve conhecer os homens, mas será que um conhecedor mais profundo da natureza humana, aquele que decifrar as profundidades e as complexidades de seu próprio coração? Estamos afirmando que, embora o canal da pregação seja a mente, sua fonte é o coração. É possível alargar e aprofundar o canal, mas se a pureza e a profundidade da fonte não forem examinadas, o resultado será um canal seco ou contaminado. Estamos afirmando que quase qualquer homem de inteligência mediana tem senso suficiente para pregar o Evangelho, mas poucos têm a graça de fazê-lo. Estamos afirmando que aquele que lutou com seu próprio coração e o conquistou, que lhe ensinou humildade, fé, amor, misericórdia, simpatia, coragem, que pode derramar os ricos tesouros do coração assim treinado, mediante um intelecto viril, totalmente tomado pelo poder do Evangelho na consciência de seus ouvintes. Tal homem será o pregador mais genuíno e mais bem-sucedido aos olhos do seu Senhor.